fazendo? Te esperando, bebê. Então já é, bora, bebê. Vamos! Tô chegando. Tô chegando pra te levar contigo. Com a gente em qualquer lugar é paraíso. Quando você dança é demais, sem feitiço. Quando você quica é demais, quica, Paulinha. Calma, Paulinha, calma. Já tô toda excitadinha, pensando em você. Calma, Delícia, calma. Já tô toda excitadinha, pensando em você. Calma, Paulinha, calma. Já tô toda excitadinha, pensando em você. Calma, Delícia. Calma, Paulinha. Olha o botão aí, olha o botão aí. Joga a mão direita pra cima. Salve, salve, salve, salve. Contigo. Com a gente em qualquer lugar é o paraíso. O meu rebolado é demais, um feitiço. Se eu quicar você vai querer mais. Ai, hoje eu mordo essa gata porque eu sou um cão de raça. Me caça, amor, me caça. Hoje eu mordo essa gata porque eu sou um cão de raça. Me caça, amor, vai, me caça. Vem. Ai, ai, ai, ai. Gostoso, amor. Já tô toda excitadinha, pensando em você. Calma, Delícia, calma. Já tô toda excitadinha, pensando em você. Calma, Delícia, calma. Já tô toda excitadinha, só pensando, você sabe, né? Calma, Paulinha, calma, bebê. Já tô toda excitadinha, vem pro papai, vem. Pensando em você. Calma, Paulinha, calma, bebê.